Olá, tudo bem? Aqui quem fala é a pastora Tânia Ortiz do canal Buscando a Deus e vamos para a leitura do nosso livro Em Busca de Deus, Descubra o Deus pelo qual o seu coração anseia. Livro escrito por Sean McDowell e Stan Jones, leitura autorizada pela BV Books. Hoje estaremos continuando o nosso capítulo 5, Quem tem o ônus da prova? Bruce Bickle é um advogado e também coautor com Stan Jones de diversos livros sobre crença e apologética cristã. Como advogado, ele está perfeitamente ciente do conceito de ônus da prova no sistema de justiça criminal. Em qualquer tribunal, o ônus da prova é do promotor público, que deve convencer o júri que o acusado é culpado. Se o promotor não apresentar evidências convincentes, o acusado é declarado inocente. É a intenção acusativa dos ateus, colocam o ônus da prova da existência de Deus nos teístas, escreveu Bruce. Eles não querem estar na posição de ter de provar a não existência de Deus. Eles sabem que isto é impossível. O interessante nos últimos anos é que ateus como Richard Dawkins e Christopher Hitchens tentaram isso de ambas as formas. Eles querem afirmar que Deus não existe, mas querem também transferir o ônus da prova para os teístas. Mas isso não é possível, porque é impossível provar uma afirmação existente negativa. Essa é uma afirmação de que algo não existe. Talvez seja por isso que tenha havido uma repercussão para esses ateus agressivamente irreversíveis. Na avaliação do livro The God Delusion, o professor de filosofia da New York University, Thomas Nagel, um ateu, achou a tentativa de um argumento filosófico particularmente fraco e o trabalho de um amador. Então, onde recai o ônus da prova quando se trata de Deus e da existência? Positive Atheist Magazine descreve a ideia de como um teísta conversa com um ateu sobre a existência de Deus. É preciso compreender que estamos lidando exclusivamente com afirmações de que várias divindades existem. Ponto 2. Ao discutir tais afirmações, a pessoa que faz, o teísta, será sempre a responsável por fornecer evidência e o argumento convincente. Ponto 3. A pessoa que escuta a afirmação, o ateu, não precisa apresentar nenhum argumento. Ponto 4. O ouvinte, o ateu, não precisa refutar uma afirmação a fim de rejeitá-la. Ponto 5. Se a pessoa que faz a afirmação, o teísta, falhar ao apresentar um argumento convincente, o ouvinte toma a afirmação como falsa ou suspenderá o julgamento, baseado na força da afirmação. Em ambos os casos, o ouvinte acaba perdendo a crença no objetivo da afirmação. Ponto 6. A responsabilidade de provar ou refutar alguma coisa nunca será do ateu. Esse papel cabe à pessoa que fez as afirmações, no caso, o teísta. Nós não discordamos que a responsabilidade de justificar as afirmações positivas sobre a existência de Deus seja dos teístas, mas achamos definitivamente que os ateus também têm a responsabilidade de justificar as suas afirmações. Por exemplo, os ateus acreditam que o universo ou é eterno ou surgiu do nada. Eles também acreditam que a vida pode surgir da não-vida, que a moralidade pode surgir da natureza e a consciência pode surgir da matéria. Essas são afirmações de conhecimento que precisam ser justificadas. O ponto principal é, independente de quem faça a afirmação, ateu ou teísta, é necessário justificá-la. O ateísmo não é a posição padrão. Na verdade, dado que 95% da população mundial acredita em Deus, talvez os ateus tenham o ônus da prova mais pesado que os teístas. No entanto, já que você está seguindo em busca por Deus, com a afirmação mais básica do teísmo, que Deus existe, iremos continuar a fornecer boas razões para essa afirmação, mas primeiro, precisamos terminar a história de Tomé. Tomé e Jesus, o resto da história. Quando deixamos Tomé e Jesus naquele pequeno cômodo em Jerusalém, o Senhor havia provado a Tomé, pela evidência física do seu corpo e da cicatriz da sua execução, que ele havia ressuscitado dos mortos. Tomé respondeu com uma afirmação positiva de que ele acreditava, mas Jesus não havia terminado. Ele tinha algo mais a dizer. Disse-lhe Jesus: "Porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. Eis o que acontece. Tomé e os companheiros discípulos tiveram uma vantagem exclusiva ao ver Jesus, que era a imagem visível do Deus invisível. Colossenses 1,15. Mas, qualquer um que viveu na terra depois da partida de Jesus e a morte de seus discípulos não tivera o privilégio de ver Jesus com os seus próprios olhos. Mas isso não significa que não podemos acreditar da mesma forma que as testemunhas originais acreditaram. Foi isso que Jesus quis dizer ao afirmar: bem-aventurados os que não viram e creram. Pelo fato de não haver registro na Bíblia a respeito da resposta de Tomé a essa declaração sobre a crença, não sabemos ao certo se ele a entendeu naquele momento. Tomé provavelmente se sentiu satisfeito de que sua fé em Jesus não era baseada em um conhecimento de primeira mão, mas não deveria ter sido necessária uma demonstração tão próxima e pessoal para que ele acreditasse. Em várias ocasiões antes do incidente, Jesus havia dito a seus discípulos que ele ressuscitaria dentre os mortos e demonstrou seu poder sobrenatural ao operar milagres durante 3 anos de ministério. Dado essas provas, Tomé não deveria ter ficado surpreso naquela noite em Jerusalém. Jesus apareceu milagrosamente, mas mesmo se ele não tivesse se lembrado dessas declarações e esquecido dos milagres, os relatos das testemunhas, que eram de confiança, deveriam ter convencido Tomé que Jesus de fato havia ressuscitado. Mesmo assim, ele se recusou a acreditar. Talvez tenha sido por esse motivo que Jesus disse a Tomé que a fé deveria ir além do que sabemos pessoalmente e deveríamos experimentá-la com os nossos sentidos. Ele sabia que às vezes, mesmo diante da prova objetiva, nós humanos temos dificuldade de crer. É por isso que a verdadeira crença em Deus precisa ir além dos fatos da fé para algo maior que isso, a confiança. Quando Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram, ele estava referindo-se à parte de confiança na fé. É isso que o escritor de Hebreus quer dizer na sua definição de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. Esperança e certeza são as bases da confiança. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer quando escreve. Porque andamos por fé e não por vista, segundo Coríntios 5:7. Esse é o lado da fé que parte da sua cabeça para o seu coração, de apenas acreditar na existência de Deus, para crer que Deus deseja ter um relacionamento com você. Esse tipo de crença não surge do fato de que você pode ver que é verdadeiro, o que não é possível. Ao contrário, surge porque você confia pela fé que é verdadeiro. Diferença entre saber e demonstrar. William Lane Green, um dos pensadores cristãos mais respeitados do mundo, faz uma distinção entre saber e demonstrar que a fé cristã é verdadeira. Se você é um cristão, sabe que Deus é real e que sua palavra é verdadeira, mesmo que não saiba tudo a respeito dele e da Bíblia, você confia em Deus e na Bíblia porque tem a presença dele em sua vida, dando a você o que o Dr. Greg chama de testemunha autocertificada. Ao mesmo tempo, conforme você cresce no conhecimento do que acredita, poderá demonstrar a verdade e o conteúdo de sua crença ao apontar para a evidência que leva a Deus. Se você ainda não se encontra neste estágio, não pare a sua busca por Deus, contando que continue a sua busca com a mente e o coração abertos, permitindo que a realidade de Deus se torne real para você através das evidências, que é sistematicamente consistente. Você poderá alcançar o estágio em que irá crer em Deus completamente e saber a verdade sobre Ele. Vamos começar. Sinais que apontam para Deus. Em vez de oferecer provas sobre a existência de Deus, a nossa intenção é sugerir algumas ideias que esperamos provocar em você alguns pensamentos a respeito da grande pergunta: como se sabe que Deus existe? Afinal de contas, você está em uma jornada que chamamos de em busca de Deus, e estamos utilizando sinalizações para direcioná-lo a um determinado caminho. Como em qualquer conjunto de caminhadas, além de placas de sinalização avisando sobre as indicações do caminho, interseções e a distância até o seu destino, ao longo da trilha existem sinais que contém informações que poderão ser úteis para a sua jornada, como por exemplo, por que você deve permanecer nela para evitar eras e cobras venenosas. Nós não iremos ser tão presumíveis a ponto de sugerir que as informações de qualquer um desses sinais são convincentes o bastante para demonstrar a realidade de Deus. De fato, o que é persuasivo por um pode ser indiferente por outro. Você precisa decidir qual desses três sinais oferece a melhor razão para acreditar que Deus de fato existe. No entanto, no final deste segmento da sua busca por Deus, realmente esperamos que cada sinal contenha a quantidade exata de sugestões divinas e que isso some na causa que comprova a sua existência. Voltando para a nossa analogia do ônus da prova, cada sinal ou cada dica não precisa conter ônus da prova em si. Ao contrário, a preponderância das evidências de cada um dos três sinais irá mostrar que a causa é verdadeira, pelo menos é o que pensamos, e você precisa decidir por si só. Eis os sinais identificados por apenas uma palavra, seguido de uma importante pergunta. Sinal 1. Contingência. Pergunta: por que existe alguma coisa ao invés do nada? Parece que uma pergunta óbvia, não acha? Talvez seja mais a resposta. Trará algumas sérias implicações, principalmente quando falamos sobre o universo. Mesmo com objetivos à sua volta, uma cadeira, seu iPhone, seu carro, você pode se perguntar por que eles existem. E quando você pensa na resposta, rapidamente traça uma versão anterior do objeto nas lojas, um fabricante, um engenheiro, um design, algumas matérias-primas e finalmente para a própria Terra. Em outras palavras, você irá concluir que o objeto em que está pensando originou-se de uma outra coisa. Ele não apareceu simplesmente do nada. Essa sequência lógica que procede de qualquer objeto que você seja capaz de imaginar está relacionada à ideia de contingência, que significa basicamente o seguinte: tudo que existe é dependente ou contingente de alguma coisa. O corolário desse princípio é que nada do que existe é necessário. Em outras palavras, uma cadeira, seu iPhone ou seu carro não precisam existir, nem mesmo você precisa existir, segundo este princípio, ou nem mesmo o universo. Tudo o que existe é contingente de outra coisa e por isso não é necessário. Mas essa ideia de contingência tem um grande problema. Não é possível haver uma série de contingente infinita. Em algum momento o processo terá de começar com algo que não seja contingente. Caso contrário, você jamais chegará até o presente momento em que a cadeira, o seu iPhone, o seu carro ou até mesmo você exista. Isso é conhecido como a impossibilidade de cruzar o infinito. Na linguagem dos matemáticos, significa que regressão infinita é impossível. Você não pode continuar indo para trás em uma série de causas de acontecimentos infinitos, pela simples razão de que você não pode ir de menos infinito até zero. Matematicamente, isso não é possível. Para se chegar a alguma coisa presente, é preciso haver a primeira coisa. Para se chegar a um acontecimento presente, é preciso haver um acontecimento inicial. A única forma de superar a impossibilidade da regressão progressiva é propor uma fonte para todos os objetos e acontecimentos contingentes, que por si só não são contingentes. Os filósofos chamam isso de ser necessário. Por definição, para que o universo e tudo o que há nele exista, esse ser também precisa existir, ou colocando na dupla negativa, ele não pode não existir. Então, o que ou quem é esse ser necessário? Ora, existem algumas opções. Principalmente, você poderia acreditar que algo que teve um começo simplesmente surgiu do nada. Chame isso de entidade ou força. Chame isso do que quiser. Mas, mesmo assim, você terá um problema. Quem ou o que causou a entidade? Como já dissemos anteriormente, as coisas simplesmente não aparecem do nada. A outra opção seria acreditar que o ser necessário é, por definição, autoexistente, eterno e não casual. Isso nos leva ao nosso segundo sinal. Sinal 2. Causa. Pergunta: Qual foi a primeira causa que iniciou todas as outras causas? Começo do universo. Como uma boa razão para crer que deve existir uma causa fora do universo, chamada Deus. Além disso, o fato do universo ter um começo faz com que, consequentemente, ele tenha uma causa. Existem três componentes para essa dica. Primeiro, tudo que começa a existir tem uma causa. Embora algumas pessoas encontrem maneiras de desafiar essa primeira, parece que essa é uma verdade auto-evidente. Como escreveu o filósofo Peter Kreeft, a maioria das pessoas fora dos asilos e dos pós-graduações considerariam isso não só uma verdade, mas uma verdadeira verdade óbvia. Ponto 2. O universo passou a existir. Era uma vez uma época em que os cientistas acreditavam que o universo era infinito. Então veio o século 20. E uma série de descobertas que persuadiu a vasta maioria dos cientistas a acreditarem em uma nova teoria: o universo teve um começo. Na verdade, os dois componentes principais dessa série de descobertas, a expansão do universo e a radiação cósmica de fundo, são as primeiras características da teoria do Big Bang, reconhecida amplamente pelos cientistas nos dias de hoje como a forma de explicar o começo do universo. O estimado astrônomo Robert Jastrow, um autodeclarado agnóstico, escreveu: "As evidências astronômicas provam que o universo foi criado há 15 bilhões de anos em uma explosão de fogo. As sementes de tudo que surgiu no universo, desde que foram plantadas naquele primeiro instante. Cada estrela, cada planeta e criatura viva no universo deve a sua origem física a acontecimentos que foram estabelecidos no momento da explosão cósmica. Em um sentido puramente físico, esse foi o momento da criação." Ponto 3. Por essa razão, o universo tem uma causa. Esta é uma conclusão lógica. Se o universo teve um começo, então o começo teve uma causa. A única pergunta que permanece é se essa primeira causa é um acontecimento impessoal, como o Big Bang, ou um agente pessoal. Mesmo assim, ela não pode ser um acontecimento, pois o Big Bang foi o primeiro acontecimento contingente da história do universo. A única outra opção seria que o começo foi causado por um agente pessoal ou um ente pessoal, agindo com poderes e intenções adequadas para tal ato. Seria Deus o agente pessoal? Baseado no que falamos até agora, não podemos afirmar que as evidências apontam para Deus, mas elas nos levam a um ser eterno, poderoso, inteligente, imutável e pessoal. A próxima pergunta, da qual iremos tratar posteriormente neste capítulo e no próximo, diz respeito a como esse Deus se parece e se teria ele se revelado por sua criação. Entretanto, você pode ficar confiante de que estamos seguindo na direção certa. Gostamos da maneira como Tim Keller afirma: a teoria que diz que existe um Deus que criou o mundo é mais considerável para as evidências que vemos do que para a teoria de que Deus não existe. Deixo vocês com a meditação dessa parte, deste capítulo. Voltamos amanhã, se o Senhor permitir. Beijo, beijo.